ser um verbo amar. Eu quis saber de que era feito, soube que tinha que conjugar, seguindo a gramática preceito. Perguntei se não era diferente, por se tratar de um verbo só de amor, no passado, no futuro ou presente, devíamos todos sabê-lo de cor. Sempre depois de dar, para que o plural seja de quem recebeu. Percebi.